Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta nova apresentação da oportunidade Clube Max. Parabéns a você por estar disponibilizando um pouco de seu tempo para se dar essa chance de conhecer uma oportunidade de melhoria de vida, uma oportunidade de independência financeira e uma oportunidade de realização de sonhos. Nós vamos fazer a apresentação da palestra através dessa ferramenta chamada Slidecast. Você está vendo aí abaixo alguns comandos, você pode avançar, pode voltar, caso você não tenha entendido alguma passagem da apresentação, fique à vontade, você pode sempre se mover para frente ou para trás, ao seu gosto. Se você quiser ver esta apresentação em tela cheia, você deve clicar neste ícone bem abaixo, aí à sua direita, tá? Através desse ícone que está abaixo à direita, você vai acessar o site da SlideShare. Lá você clica na palavra Full para você poder ver isso em tela cheia. Bom, nós vamos começar aqui falando sobre o que é o Clube Max. Em seguida, o que, que ele pode lhe oferecer, são muitos benefícios que a gente vai listar para você, o quanto você vai investir para se beneficiar desse grandioso empreendimento, e é muito pouco, já vamos adiantando, como e quanto você pode ganhar com o Clube Max. Você está aqui para ganhar dinheiro, para ter mais recursos financeiros. A gente vai falar como e quanto você pode ganhar com o Clube Max e por que, que você deveria fazer parte deste incrível clube. Primeiramente, o que, que é o Clube Max? O Clube Max é uma empresa de marketing multinível afiliada à BVD, uma associação, que é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas do Brasil. O Clube Max é um clube de benefícios, tá? Ele traz benefícios para você de várias formas, que acompanha as principais tendências de mercado. Logo em seguida, vamos falar aqui o que é tendência e por que é importante você estar posicionado em relação às tendências. O Clube Max traz para os consumidores, para as pessoas, descontos reais e condições especiais para obter produtos e serviços. Aqui, você vai poder ter economia. Então, o Clube Max são benefícios, tendências, economia e, além disso, vai oferecer uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Aqui você vai poder ter um trabalho diferente para você melhorar a você como pessoa, para você ter um espírito profissional melhor. E também vai lhe trazer ótimos rendimentos em um negócio inteligente com um poderoso plano de compensação financeira. Você se afilia ao Clube Max, você vai ser compensado financeiramente por utilizar os benefícios para ter economia e para poder usufruir dessa oportunidade. O Clube Max levanta uma estrutura empresarial e deixa ela pronta para você utilizar. Aqui você, o seu investimento é mínimo para você ter sua própria empresa, né? Hoje em dia, qualquer empresa que você queira montar, você paga 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, tá? E para quem não tem essa possibilidade financeira, esse capital fica muito difícil. O Clube Max tem uma estrutura completa, com investimento quase nulo aqui para você entrar. Você não vai ter que gerir funcionários, não tem risco trabalhista, não vai ter problemas tributários, já vai estar tudo regular, não vai precisar de contador, o retorno do investimento é muito rápido aqui, porque o seu investimento é nulo, quase nulo, então você vai ter o retorno muito rápido, já está licenciado, você não tem que ter problemas com prefeituras, não vai precisar de um local, arranjar local, fazer obras, reformas, colocar móveis ou ter riscos de perdas. Como eu lhe disse, o investimento é baixíssimo, então você sozinho aqui é uma empresa. O Clube Max monta toda uma estrutura para que você sozinho funcione como uma empresa. O modelo de sucesso do Clube Max. Primeiramente, o Clube Max só trabalha com mega tendências. Você está vendo aí, bem no topo, mega tendências. E o que são tendências? Tendências são produtos, são serviços que são colocados no mercado e tem a certeza de que eles vão ter sucesso, né? São produtos que todo mundo vai querer, que vão precisar, são serviços que as pessoas vão procurar, independentemente da opinião alheia. Você pode ter um exemplo aqui de um serviço, de uma tendência, o celular. Quando foi lançado, as pessoas colocaram vários obstáculos, diziam que não iria funcionar, né? E hoje em dia, todo mundo tem um celular, tem dois, tem três celulares, então ele se impôs no mercado por ser uma necessidade da população. Então isso é que é uma tendência, são produtos, são serviços que as pessoas vão realmente precisar, que vai fazer sucesso no mercado. E para que esses produtos e serviços sejam bem explorados, o Clube Max ele faz parcerias estratégicas. O que é isso? Parcerias estratégicas com empresas que têm a capacidade para explorar essas tendências. Então, o Clube Max ele faz essa associação, ele se convenia, faz o convênio com essas empresas, tá? Então, ele vai poder explorar todas essas tendências atuais e futuras que surgirem no mercado através de parcerias que ele já fez agora e fará no futuro. E através disso, você terá os benefícios, tanto os benefícios atuais, que vamos mostrar daqui a pouco, como benefícios futuros, através do usufruto dessas tendências, né? Aqui um pouco mais abaixo, aqui no quadro azul, você está vendo propaganda boca a boca. É o modelo de vendas do Clube Max, através da propaganda boca a boca. O Clube Max não gasta dinheiro com mídia, com publicidade. Todo esse dinheiro é revertido para os afiliados do clube, né? E é através desse sistema que você vai ter uma oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro. Você vai fazer a propaganda boca a boca, as pessoas vão usar os benefícios, que são tendências, são produtos que todo mundo vai querer. É daí que vem o seu rendimento, é daí que vem a sua bonificação, é daí que você vai ganhar mais, trazendo, portanto, a sua compensação financeira merecida por você estar usando o produto e por você estar oferecendo ele para as pessoas. É isso que é o modelo de sucesso do Clube Max. A cada década, novas tendências vão surgindo no mercado. Em 1950, alimentos infantis estavam em alta porque houve o retorno dos soldados da Grande Guerra para casa. O pessoal parou de fazer guerra, foram fazer neném, então houve aquela explosão, aqueles baby boomers, e foram eles que criaram toda essa economia da época do pós-guerra para cá. Eles foram criando essas tendências que você está vendo aí na tela, tá? E agora em 2000, nos anos 2000, o Clube Max também está envolvido nessas tendências de telecomunicações, de celular, internet, TV digital, tá? E nós vamos já falar de 7 tendências nas quais o Clube Max trabalha, né? A primeira é o e-commerce e internet, tem a substituição tecnológica, o VoIP, a TV digital por assinatura, o trabalho em casa, as vendas diretas e o marketing de rede. E mais para frente você vai saber como é que você faz para ganhar dinheiro aqui no Clube Max. A primeira tendência é o e-commerce e internet, na qual o Clube Max vai trabalhar. Você pode ver aí no quadro o crescimento que tem tido de 2001 até o ano passado, 2007. Eram apenas 550 milhões de faturamento. Hoje em dia já são mais de 6 bilhões e 400 milhões. É um mercado no qual você tem que adentrar, você tem que usufruir desse mercado. E o Clube Max vai fazer isso para você, vai te colocar no e-commerce, no comércio pela internet. Ele vai criar espaços virtuais para que você possa usufruir também do e-commerce e da internet. Então, você já sendo um afiliado do Clube Max, você já vai usufruir dessa mega tendência que é o e-commerce. Outra tendência mercadológica que o Clube Max trabalha é a substituição tecnológica. O que vem a ser isso? Quer dizer que onde houver mudança tecnológica, tem oportunidade, né? E o Clube Max vai aproveitar essas mudanças tecnológicas. Nós temos aí na tela alguns exemplos de mudanças tecnológicas. A fita cassete, a fita VHS, quem não lembra, né? O disco vinil, se transformaram no DVD. Quem se posicionou para usufruir dessa tendência, que era o DVD, é quem ganhou mais com essa mudança tecnológica, né? Nós temos aí também o MP3, um pequeno aparelhinho, cabe 4 na sua mão, ele consegue colocar centenas de músicas. Nós temos também aqui do lado direito a máquina de escrever, como era antigamente, né? Quem é um pouco, já tem 30, 40 anos, deve lembrar dessa máquina. E hoje em dia nem existe mais, só tem agora os teclados de computador, o computador pessoal. Então, você se posicionando nessas tendências, nessas mudanças, você vai poder ter ganhos financeiros em relação a isso. E o Clube Max também vai te posicionar, você se afilia apenas uma vez e vai poder usufruir de todas essas tendências atuais e futuras que o Clube Max lançar. Bom, a próxima tendência que a gente tem aqui é o VoIP. O que é o VoIP? VoIP significa voz sobre internet. Para que serve? O VoIP é apenas um telefone no qual você fala de forma mais barata. Você tem umas ligações mais baratas, economiza falando ao telefone através do VoIP. A economia chega até 70%, sendo que entre associados do Clube Max a ligação será gratuita. As tarifas são baixíssimas, você pode ligar local, você pode ligar DDD, pode ligar DDI, você pode ligar para fixo, para celulares, você fala do seu microfone ou pode adaptar para falar através de um telefone convencional. Tem o portal de voz, no qual você liga para um número específico, dá uma senha e você liga também. Tem cartões de chamada, né? O cartão de chamada através de uma senha, você liga para um 0800 ou para um número local, você também fala para fixos, celulares, pode falar através de orelhão, né? E os servidores que fazem toda essa rede de comunicação estão aqui no Brasil e já estão regulares com a Anatel. Então, isso que é o VoIP, é a transmissão digital da voz, permitindo a realização de chamadas telefônicas utilizando a internet. Isso vai lhe trazer economia através de ligações muito mais baratas do que a telefonia convencional. E o VoIP é tendência. Em até 7 anos, toda a telefonia será substituída direto ou indiretamente pela tecnologia VoIP. Além de você ter economia, você vai poder usufruir desse mercado que vai lhe trazer muitos ganhos financeiros para os próximos anos. Entre agora e usufrua dessa grande tendência que vai vender bastante, todo mundo vai precisar, é uma grande tendência de mercado. Você está vendo aí na tela alguns exemplos de mídia falando a respeito do VoIP, revistas americanas, uma revista nacional, próprio jornal Estado de São Paulo, com o ministro Hélio Costa falando sobre o VoIP também, a revista Veja. Então a mídia está uníssona falando que o VoIP oferece economia de até 70% em relação às chamadas telefônicas tradicionais. E tanto as residências quanto as empresas, ainda mais as empresas, vão adentrar o VoIP, porque as empresas, mais do que ninguém, precisam economizar, né? E para os próximos anos, as companhias vão substituir totalmente a telefonia tradicional pelo sistema VoIP. A próxima tendência na qual o Clube Max já está inserido, já está trabalhando, é a TV digital por assinatura, tá? E logo em breve, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar como é que você faz para ganhar dinheiro aqui no Clube Max. Olha, aqui no Brasil, apenas 3%, 2,94% utilizam a TV digital, e ela é uma tendência. Lá nos Estados Unidos, 2/3 da população já usa a TV por assinatura, e é uma grande tendência. Você entrando nesse mercado, você utilizando a TV por assinatura, você passando isso para as pessoas, você vai ter ganhos também, ganhos financeiros, vai ter bonificação em relação ao uso que essas pessoas tiverem dessa tecnologia dentro do Clube Max. O Clube Max vai montar toda a estrutura para que você possa usufruir dessa tendência também, que é a TV por assinatura. Então, o Clube Max está posicionado estrategicamente. Ele oferece várias tendências: negócios via internet, que é tendência, e-commerce, que é tendência, substituição de tecnologias, que é tendência, TV por assinatura também é tendência, e negócio próprio em casa, que é uma grande tendência hoje em dia. Nossas parcerias estratégicas, nós estamos, somos parceiros do Banco do Brasil, onde você vai receber a sua bonificação. Você pode também ter uma conta poupança na Caixa, pode receber a sua bonificação, seus ganhos através da Caixa Econômica, né? O Clube Max trabalha com a YP, que é uma empresa que faz todo o serviço de telecomunicações, de telefonia do Clube Max. Tá? É uma empresa internacional já presente em 11 países, é uma grande empresa, fortemente presente aqui na América Latina. Tem a IDT, que trabalha com cartões de chamada, é a maior empresa do mundo em cartões de chamada. A TV Sky, que é a nossa parceria de TV digital por assinatura. A GVT e a CTBC, que fazem terminações telefônicas. E Policard e Afincard trabalham com cartões. Nós vamos ter cartões de pontuação, cartões de descontos, no qual você vai poder utilizar em várias empresas. Você chega com seu cartão na empresa, você ganha pontos, esses pontos são convertidos em dinheiro. Isso também é uma grande tendência, você vai estar incluído nessa tendência. Olha, aqui você vai ter muitos benefícios. Você está vendo aí na tela já alguns exemplos de benefícios. Primeiramente, você vai ter essa conta VoIP básica, Telmax, que é pré-pago, você paga e utiliza. Você vai ter a conta VoIP Telmax empresa, é um opcional, você pode adquirir se quiser. Vai ter crédito mensal de minutos para poder falar no seu VoIP. Você vai ter números de acesso, que é a forma como as pessoas ligam para você, tá? As pessoas podem ligar para o seu VoIP também. Cartões de chamada, já foi dito antes, portal de voz, a TV por assinatura e o ATA. Um pouquinho mais à frente, vamos falar aqui como é que você faz para ganhar dinheiro aqui no Clube Max. Olha, você adentrando no Clube Max vai ter direito a esse site personalizado. Esse site ele serve para divulgar o seu negócio na internet. Você aqui, a pessoa entra, ela conhece o negócio, ela vê como é que ela pode ganhar dinheiro, como é que são as bonificações, como é que ela faz para participar. Aqui tem a listagem de todos os benefícios, dos produtos e as tendências para que os seus indicados, seus convidados possam conhecer o seu negócio e adentrar no Clube Max através de você. Você também vai ter direito a um escritório virtual onde você pode gerenciar todo o seu negócio. Você vai poder gerenciar toda a sua rede, a rede de pessoas que vai entrar através de você. Você vai poder administrar os seus ganhos, as suas contas correntes, para onde esses ganhos vão ser transferidos. Você vai ter treinamentos aqui também. Aqui nós temos vídeos, áudios de treinamento, palestras dos donos da empresa. Você tem uma loja virtual para fazer compras de produtos, de DVDs de apresentação. Você vai poder apresentar o negócio para as pessoas utilizando DVDs que já vem com a apresentação pronta. Você só mostra o DVD, a pessoa assiste, se empolga e entra no negócio. Kits de negócio também você vai poder adquirir na loja e vai ficar atualizado através de informações contínuas que são passadas aqui no seu escritório virtual. Tudo isso e muito mais. Também um sistema de apoio, ajuda. Você pode pedir ajuda aqui por telefone, pode pedir ajuda por ticket, mandar e-mail. Você pode conversar com as atendentes através de chat. Já são mais de 60 atendentes lá em Sorocaba. Você tem várias formas de apoio e de ajuda para você poder levar o seu negócio. O softphone é para poder falar através do seu computador. O softphone é o VoIP, né? Através desse softphone você liga do seu computador para qualquer pessoa, fixo, celular, DDD, DDI, tá? O ATA é um pequeno adaptador que você pega um telefone convencional, liga no ATA, aí liga na sua linha banda larga e você fala à vontade também. Se você não quer falar através do computador, você adquire o ATA e fala através do seu telefone convencional para não ter mudança de comportamento. Olha, aqui você vai ter uma coisa importantíssima que é treinamento, tá? Você pode adquirir material de treinamento, você vai ter palestras. Toda semana tem palestra, que são às 20 horas na internet. Você vai ter o CTD, que é o Clube Max todo dia. Você vai ter eventos da empresa, a empresa faz eventos. Você pode adquirir aqui também, ó, o manual do afiliado, né? Aqui você entra na loja, adquire esse manual. Tem os DVDs explicando o negócio, explicando como é que você faz para começar o negócio. Você é novo em marketing multinível, não sabe como começar. Além do seu patrocinador que vai te ajudar, você também tem todo esse material aqui à sua disposição para garantir o seu sucesso. Bom, e quanto você vai investir em um negócio próprio e lucrativo como é o Clube Max? Esse negócio que vai trazer sua independência financeira, que vai possibilitar você realizar seus sonhos. Você vai ter primeiramente que escolher um dos quatro planos, né? Você tem quatro planos disponíveis: o plano básico, o clássico, o sem fronteiras e o plano VIP, né? Você escolhe um desses planos, o seu patrocinador vai lhe dar mais detalhes quais são as diferenças entre esses quatro planos, tá? E para você adentrar o Clube Max, você paga apenas R$599. Este é o seu investimento para você ter toda essa estrutura empresarial à sua disposição. Com R$599 você não abre empresa nenhuma, você não abre nenhuma pequena loja, você não consegue nem montar um pequeno carrinho de pipocas, sem demérito para a profissão. Qualquer empresa que você queira montar, R$599 você não paga nem a papelada cartorária para você poder ter esse seu negócio em funcionamento. E tem também a opção de você ser um afiliado prêmio. Se você quer ser um afiliado prêmio, você vai saber através do seu patrocinador, aí tem os planos disponíveis e vai explicar com detalhes o que tem nesses planos. São três planos aí abaixo, tá? Se você já quer entrar com muita força, você acredita mesmo no negócio, viu que esse negócio tem muito futuro para você, então você escolhe o plano prêmio, pagando R$1.298 de adesão, tá? E o plano prêmio tem muitas várias vantagens em relação ao plano convencional, o plano clássico. Aqui você vai ter, geralmente tudo é dobrado, tem duas contas VoIP, a bonificação também é dobrada, né? Vários aspectos do plano são melhores em relação ao convencional. Isso é para quem já está com muita vontade mesmo de começar um negócio já chutando o balde. E aqui o sistema funciona através da melhor propaganda que existe, tá? Você vai saber que propaganda é essa, como é que você faz para ganhar dinheiro aqui no Clube Max através desse modelo de propaganda, que é a propaganda boca a boca, né? Você adentrando no negócio, usufruindo de todos os benefícios que o Clube Max lhe oferece, você vai ficar satisfeito e vai o quê? Você vai passar para as outras pessoas, você vai falar para elas boca a boca como é que elas podem ter rendimentos no Clube Max adentrando esse negócio. Então, qualquer pessoa que queira adentrar o Clube Max tem que adentrar através de uma outra pessoa que já esteja afiliado, né? E aqui, para realizar a sua afiliação, basta você escolher um dos planos que você queira e aí manter sua mensalidade em dia. Então, isso vai se duplicando, você vai chamando as pessoas, os seus convidados chamam outras pessoas, isso vai se duplicando geometricamente, vai crescendo de uma forma muito rápida. Esse que é o poder da propaganda boca a boca. E de boca em boca é um excelente negócio que você tem aqui no Clube Max. A tendência seguinte é trabalho e negócio a partir de casa, né? Você trabalhar a partir de casa, você ter flexibilidade de horário, você ganhar de acordo com o seu próprio esforço, né? Você trabalha bastante, trabalha muito, você ganha mais, trabalha pouco, ganha menos. Então, vai ser proporcional ao seu trabalho. É a diferença de segurança financeira para independência financeira, né? Você tem que ter segurança financeira, é ficar pagando contas, né? Todo mês você recebe só para pagar contas, isso é a segurança financeira. Se você quer ter independência financeira, você tem que ter o seu próprio negócio, de alguma forma que seja. Aí o marketing multinível é uma das formas mais simples, a forma mais acessível para a maioria das pessoas, né? Outra grande tendência, pessoal, são as vendas diretas, né? As vendas diretas são aquele tipo de trabalho onde as pessoas elas mesmas adquirem os produtos na empresa e elas revendem, passam para outras pessoas de seu relacionamento, elas vão diretamente atrás da pessoa, né? Essas pessoas que vendem, que fazem vendas diretas, elas não têm estabelecimento próprio de vendas, elas têm relacionamentos de vendas. Elas vendem para pessoas que elas conhecem e para pessoas para as quais elas ofertam seus produtos. Então, o crescimento do número de revendedores nas vendas diretas em 2007 aqui no Brasil superou todas as categorias medidas pelo IBGE. As vendas diretas é uma grande tendência que está crescendo, está se consolidando aqui no Brasil. E o nosso país é um dos países que mais geram oportunidades em vendas diretas em todo o mundo. Você pode ver os números de crescimento das tendências diretas no site da ABVD, que é www.abvd.org.br. Olha, vendas diretas. O Brasil é o quinto maior mercado mundial em vendas diretas. Quando a gente fala de vendas diretas, a gente está falando tanto de vendas mononível, que é aquelas vendas que a pessoa adquire o produto e vende, pronto, acabou. E tem aquela venda direta multinível, que a pessoa, além de usufruir do produto, ela repassa para outras pessoas, que repassam para outras, que repassam para outras, vão formando uma rede na qual a pessoa tem rendimentos de toda essa rede. Essa é a multinível, são vendas diretas multinível. E aqui no Brasil, nós temos um ramo chamado ramos de serviços, né? É o segmento de serviços no qual o Clube Max está incluído, que só tem 1% de que está sendo explorado desse ramo. Então, é uma grande tendência vendas diretas em serviços aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o segmento de serviços já é responsável por mais de 20% das vendas diretas. Enquanto aqui no Brasil, você está vendo aí no gráfico, apenas esse pequeno filete verdinho, que é 1% de todo as vendas diretas no Brasil. Então, o Clube Max vai trabalhar nesse segmento de vendas diretas. Ele vai lhe oferecer a oportunidade de você ganhar dinheiro através das vendas diretas multinível no segmento de serviços, que é uma grande tendência que vai te trazer muitos ganhos financeiros. Então, completando aqui, falando sobre vendas diretas, vamos falar do marketing multinível, que também é uma grande tendência, que já tem mais de 50 anos que o marketing multinível vem crescendo, já passou por várias fases, está se aperfeiçoando. Aqui no Brasil, ele está se assentando, está chegando aos finalmente, né? Ainda não está o suficiente, como tá, não está grande como está lá nos Estados Unidos. Mas ele é uma grande tendência porque as pessoas descobriram que elas podem alavancar o seu trabalho através, elas podem alavancar seus ganhos, né? Alavancar é ganhar mais, é com menos esforço, através do trabalho de outras pessoas. Aí você está vendo a grande frase do marketing multinível, dita por John Paul Getty. Prefiro contar com 1% dos esforços de 100 pessoas do que com 100% de meus próprios esforços. Isso quer dizer que você vai ter sua renda alavancada, você vai ganhar mesmo que você não esteja trabalhando, que você fique doente, o seu negócio vai lhe render bonificações, vai lhe trazer rendimentos, mesmo que você não esteja trabalhando. É isso que é alavancagem. É por isso que marketing multinível é uma grande tendência no mundo inteiro, e em grande crescimento aqui no Brasil. Aí na tela você está vendo algumas características do marketing multinível. Primeiro, não investe em campanhas publicitárias milionárias e cadeia de distribuição tradicional com atacadistas, lojas, etc. Atravessadores que encarecem os produtos e retiram os investimentos para esses atravessadores. Segundo, esses investimentos são revertidos para os seus próprios afiliados, oferecendo uma ótima compensação financeira. É você tornar simples o negócio de vendas, né? Você tem a empresa, tem você e tem as pessoas para quem você oferece, as pessoas que entram com você, que trabalham junto com você, que duplicam o negócio. Então, o investimento, em vez de ir para campanhas publicitárias, vai para você. Terceiro, os afiliados apresentam novas pessoas, formando um grupo cujo consumo determina suas qualificações e o valor de sua bonificação. Isso quer dizer que o trabalho é proporcional, o seu rendimento é proporcional ao tanto que você trabalha. Você trabalha muito, você ganha muito. Você trabalha pouco, você ganha pouco. Se você finge que trabalha, a empresa vai fingir que te paga. Então, marketing multinível é isso. É você trabalhar para você mesmo. Você trabalha com seu próprio esforço, com o tempo que você tem disponível, com o tempo que você quer disponibilizar para o trabalho. Olha, nos Estados Unidos, mais de 95% das vendas diretas são multinível. Aqui no Brasil, essa porcentagem ainda é muito pequena em relação aos Estados Unidos. E daqui a pouco você vai saber como é que você vai ganhar dinheiro, como é que é o plano de compensação do Clube Max. Você está vendo na tela alguns detalhes sobre o marketing multinível aqui no Brasil em comparação aos Estados Unidos, né? Essa barra azul representa, a barra azul mais viva representa as vendas multinível. Nos Estados Unidos, como você pode ver aí, já está 95%, enquanto aqui no Brasil deve estar uns 15%, pelo gráfico aí, muito baixo ainda. Aqui no Brasil, as vendas mononível é que está ainda dominando o mercado, né? As vendas mononível são essas vendas que as pessoas se afiliam a empresas, elas vendem o produto para alguém, pronto, acabou, vendeu o produto. São essas vendedoras de cosméticos, tem essas revistas com produtos que as pessoas oferecem, vendem perfumes, né? Você tem o seu cliente, você vende o produto, acabou. É o que está dominando atualmente no Brasil, mas a tendência é isso se inverter. Você vai ver que essa coluna azul viva, ela vai subir, enquanto que essa coluna violeta vai descer. Bom, pessoal, agora se prepara que a gente vai falar do plano de compensação financeira do Clube Max. Você vai saber como é que você ganha dinheiro nesse negócio e vai entender por que que vale a pena você se tornar afiliado à nossa empresa. Bom, o plano de compensação financeira. O Clube Max recompensa financeiramente afiliados que estejam satisfeitos com nossos produtos e serviços e os indiquem para outras pessoas. Então, você vai ganhar com indicações diretas, são as pessoas que você traz para o negócio. Você vai ganhar com indicações indiretas, são as pessoas trazidas por quem você indicou para o negócio. Aquela grande árvore que eu lhe falei. E você vai ganhar também com derramamento. Mesmo sem indicar diretamente, as indicações das pessoas que entraram no negócio antes de você são derramadas para dentro de sua rede. Você ganha com esse derramamento. Aqui você vai ter vários tipos de bônus. Você vai receber através de vários tipos de bônus. O que é o bônus? Um bônus é a recompensa em dinheiro pelo seu trabalho, por você estar indicando esse negócio para outras pessoas, por você falar do negócio para outras pessoas que também gostam dos produtos, dos benefícios, entram, indicam para outros, você vai ganhar bônus, você vai ganhar dinheiro. Aqui você vai ter 6 tipos de bônus. Bônus binário, o bônus de patrocínio, o bônus codificado, o bônus residual, o bônus de liderança e o bônus de faturamento. Vamos falar em seguida sobre cada um deles. Aqui no Clube Max você tem um plano de carreira que você vai desenvolvendo, você vai seguindo, vai crescendo no negócio, você entra como um cliente, se quiser apenas ser um cliente, usufruir dos produtos, dos benefícios, tudo bem, mas você pode crescer, você trabalha um pouquinho, indica uma pessoa, duas pessoas, você se torna um afiliado, você cresce um pouquinho mais, se torna diretor e a sua bonificação vai crescendo, você se torna diretor executivo, vai crescendo mais ainda, proporcional ao seu trabalho, proporcional à sua rede que vai crescendo também junto com você, a sua rede vai crescendo sozinha, as pessoas vão querendo crescer também e você vai crescendo junto com elas, você se torna presidente, você se torna presidente nacional e finalmente o grande presidente internacional, que é o topo da empresa, até onde você pode chegar. E aqui não é nada difícil, não é nada complicado você ser um diretor, você não deve se intimidar com essa palavra, que é muito simples você se tornar diretor, você vai saber por que é simples, você pode ser um presidente, você pode chegar para o presidente Lula e falar, presidente, eu sou presidente, aqui é muito fácil, não tem complicação, presidente aqui não é uma palavra complicada, você pode se tornar presidente nacional, internacional e você vai saber como é que isso é possível aqui no Clube Max. Bom, vamos falar aqui primeiramente do bônus de patrocínio. Quando novas pessoas entram para o negócio por sua indicação direta, você é considerado patrocinador dessas pessoas e recebe um bônus de patrocínio de R$ 80,00. Isso significa o seguinte, você indicou uma pessoa para o negócio, ela entrou, você ganhou R$ 80,00. Você indicou outra pessoa, mais R$ 80,00. Você indicou a terceira, mais R$ 80,00. Então, esse é o seu bônus de patrocínio. Aqui no Clube Max, a gente trabalha com uma estrutura binária. O que é uma estrutura binária? É uma estrutura na qual você só pode ter duas pessoas conectadas diretamente a você, né? Aí você está vendo na figura, você tem uma perna esquerda e tem uma perna direita. Isso é uma estrutura binária. Outras pessoas que você indicar, elas vão ser derramadas para baixo pela regra da árvore binária. Isso é uma estrutura binária. Vamos dar um exemplo aqui de como funciona. A sua primeira indicação inicia a equipe da esquerda. Você está vendo na imagem aí, você indicou a primeira pessoa, ela vai formar a sua perna esquerda. Sua segunda indicação indica a equipe direita. Então, você colocou a segunda pessoa aí na imagem, ela vai para a sua perna direita. Como não pode ter uma terceira perna, sua terceira indicação é derramada para baixo de outra pessoa de seu grupo. Como você está vendo na imagem aí, esse de cor laranja forte é a terceira pessoa que você indicou. Como você só pode ter duas pernas diretamente ligadas a você, ela vai ser derramada para uma das suas pernas que você já formou. O afiliado número 1, por sua vez, vai indicar também pessoas, assim como você indicou, né? Nós estamos vendo aí na cor vinho esses dois. Esse primeiro na cor vinho foi indicado pelo afiliado número 1 que você indicou. Esse segundo na cor vinho foi indicado pelo segundo afiliado que você indicou. Então, as pessoas que vão entrando abaixo de você também vão formando redes e você vai ganhar pela entrada dessas pessoas na rede também. Você agora indicou a quarta pessoa, você indicou um quarto afiliado, como você está vendo na figura aí, representado por essa figura de contorno. Como também não pode ter mais de duas pernas, essa pessoa vai ser derramada para um nível mais profundo ainda. E assim vai acontecer no derramamento. Então você vai ganhar pelas suas indicações e vai ganhar pelas indicações de suas indicações. E tem mais. Tem também o derramamento. O que é o derramamento? É claro que para você ter entrado na empresa, outra pessoa acima de você foi quem lhe indicou. Mas essa pessoa, ela pode indicar, ela vai indicar outras pessoas. E ela lá em cima só pode ter duas pernas também. Então, outras pessoas que ela indicar vão descer para você. Então, você está vendo aí na cor verde um afiliado que foi derramado abaixo de você. E Tanto faz ser o seu patrocinador, ser o patrocinador do seu patrocinador, vai subindo, subindo, subindo, todas essas pessoas acima podem e vão indicar pessoas que vão derramar para baixo em sua rede. No sistema binário, você vai ganhar através de pontuação. Cada venda em sua organização conta pontos. Por exemplo, a cada nova indicação você ganha 30 pontos. Então, você indicou uma pessoa para abaixo de você, são 30 pontos. Indicou outra pessoa, mais 30 pontos. Se alguém abaixo de você indicar também, são 30 pontos. E se houver derramamento, também são 30 pontos. Ou seja, não interessa como a pessoa entrou abaixo de você. Se ela está abaixo de você, ela vai lhe gerar 30 pontos. Então, o que acontece? Você tem uma perna esquerda e tem uma perna direita. Com 120 pontos na esquerda e 120 pontos na direita, ou seja, com 4 pessoas na esquerda e 4 pessoas na direita, você ganha até R$60. É assim que vale. E você ganha através do equilíbrio. Sempre que houver um equilíbrio de partes, você vai ganhar até R$60 por esse equilíbrio. Então, você está vendo na figura aí, um exemplo de como ocorre o equilíbrio. Você tem aqui você, de azul, aí tem 4 pessoas à sua esquerda, 4 pessoas à sua direita, algumas você indicou, outras foram indicadas indiretamente, outras foram derramadas, mas tem 4 à esquerda, 4 à direita, ocorre o equilíbrio. Então, você vai receber até R$30 pelas 4 à esquerda e até R$30 pelas 4 à direita, somando até R$60 pelo equilíbrio. É assim que funciona a bonificação na árvore binária, ou seja, quem está abaixo dá lucro para quem está acima, e quem está acima também dá lucro para quem está abaixo. Você ganha com os pontos derramados para a sua rede, e os pontos contam para todos que estiverem posicionados acima da nova filiação. O que quer dizer? Entrou uma pessoa abaixo de você, ela vai gerar pontos para você, vai gerar pontos para o seu patrocinador, vai gerar pontos para o patrocinador de seu patrocinador, para todo mundo que estiver acima dela. E os pontos em desequilíbrio não se perdem, eles são acumulados para a próxima semana. Você está vendo na figura aí, tem alguns remanescentes abaixo desses dois grupos de 4, abaixo sobraram alguns, são os desequilíbrios, você não vai perdê-los, eles ficam acumulados para que você possa ganhar com eles na próxima semana. Vamos falar agora do bônus codificado, né? Já falamos do bônus de patrocínio, já falamos do bônus binário, que é o bônus pelo equilíbrio. Falaremos agora do bônus codificado. O que é o bônus codificado? Você indicou a pessoa, ganha 80 de bônus codificado. Você indicou uma pessoa, ganha 80. Você indicou outra pessoa, R$80. Esse é o bônus de patrocínio. Se você indicar uma terceira pessoa, você vai ganhar mais R$80 de bônus codificado, e somando então R$160 por essa pessoa. Ou seja, você indicou a terceira, indicou a quarta, indicou a quinta. Da terceira para frente, você vai receber sempre R$160, que é a soma do bônus de patrocínio com bônus codificado. E não para por aí. Quando essas pessoas, a partir da terceira, começarem a indicar as pessoas delas, os afiliados delas, você vai ganhando bônus codificado pela indicação delas, né? Vamos supor essa aí, a número 3 que você está vendo na tela. A número 3 indicou a primeira, ou seja, você vai ganhar R$80 por essa indicação. Ela indicou a segunda, você vai ganhar mais R$80. É sempre das duas primeiras que cada indicado de sua rede foi indicando. Isso acontece com o número 4, com o número 5, vamos formando infinitas redes onde você vai ganhando R$80 abaixo. Isso vai se multiplicando, porque os dois na cor vinho que você está vendo na tela vão indicar 4, né? E de cada um desses 4 você vai ganhar R$80, ou seja, você ganhou 160 por aqueles dois vinhos, você vai ganhar agora R$320 pelos 4. Em seguida, eles vão indicar também, você vai ganhar R$640 pelos 8 e R$1.280 pelos 16, vai se multiplicando até o infinito em profundidade e também até o infinito em lateralidade. Você imagina o tanto que esse bônus codificado pode lhe pagar. E não para por aí, ainda tem um bônus residual. Com o bônus residual você vai ganhar porcentagens de toda a sua rede abaixo, né? Você vai ganhar todo mês essa porcentagem. Enquanto a pessoa estiver abaixo de você, enquanto ela estiver usufruindo dos benefícios da empresa, pagando aquela mensalidade, uma porcentagem é sua. Da primeira pessoa é 8%, da segunda pessoa é 8%, a partir da terceira vai ser 15% dos seus diretos. Você indicou o terceiro direto, é 15% todo mês de todo o consumo que ele tiver. Do quarto, do quinto também, sempre 15% dos seus indicados diretos a partir do terceiro. E isso também vai crescendo em profundidade. Agora, a partir das indicações do seu terceiro, quarto, quinto e sexto em seguida, você vai ganhar 7% dessas indicações indiretas até o infinito, né? Você vai ganhar 7% de cada um desses dois. Em seguida, você vai ganhar 7% de cada um dos 4, em seguida 7% de cada um dos 8, isso vai até o infinito em profundidade. É aqui que você vai ter realmente a sua liberdade, a sua independência financeira. Você vai ter todo mês essa bonificação disponível para você enquanto a sua rede estiver consumindo, enquanto as pessoas estiverem utilizando os produtos, os serviços, elas vão gerar bonificação para você todos os meses. E isso em infinita profundidade, infinita lateralidade. Ainda tem mais o bônus de liderança, né? O bônus de liderança paga, compensa você pelo seu interesse. A empresa reconhece que você está interessado no negócio, que você está desenvolvendo bem, você está ajudando as outras pessoas a crescerem. Então você vai ganhar bônus de liderança em porcentagens que vão de 50%, 40%, 30%. À medida que o seu ramo vai crescendo, a sua rede vai crescendo, você vai ganhando mais bônus e mais e mais e mais bônus, como diretor executivo, até o diretor, até o presidente internacional. E tem um bônus de faturamento. O bônus de faturamento funciona da seguinte forma. Você está vendo aí no quadro abaixo, né? Bônus de faturamento. O bônus de faturamento é pago para diretor executivo e acima. De cada afiliação que houver em todo o Brasil, é separado uma parte dessa adesão de afiliação. Aí colocado numa conta só, é somada, né? Toda é tirado uma parte, colocado numa conta só, somado e é dividido a cada 3 meses entre os diretores executivos da empresa, entre os presidentes. Então é isso que é o bônus de faturamento. Você tira uma parte de cada adesão, né? Não importa em qual rede que esteja a pessoa, na sua rede ou em outra rede, qualquer rede do Brasil, a pessoa entrou, é separado um valor dessa adesão, tudo é somado numa conta só. E a cada 3 meses esse montante é dividido entre os afiliados que têm direito a isso, que são os diretores executivos, os presidentes nacionais e os presidentes internacionais. E para cada uma dessas categorias é separado um valor diferente. Quer dizer, foi feita uma adesão, separa R$4 para diretor executivo. Foi feito nessa mesma adesão, são separados R$8 para os demais, R$8 para presidente, R$8 para presidente nacional, R$8 para presidente internacional. E como é que você faz para se qualificar como diretor executivo ou como diretor? Para você se tornar um diretor, basta você indicar 12 afiliados para a sua rede, né? Para se tornar diretor executivo, você precisa apenas ter 3 diretores distribuídos em 3 linhas diferentes em qualquer profundidade. E essa regra se repete para presidente nacional e para presidente internacional, que no caso, para você se tornar um presidente internacional, basta que você tenha 5 presidentes nacionais em linhas diferentes na sua rede. Para que você entenda melhor como é que funciona esse plano de compensação, a gente vai dar um exemplo prático aqui. Imagine que você seja essa figura aí de vermelhinho, você é o afiliado de vermelho, você indicou 12 pessoas para um negócio. Imagine que 6 delas, 6 primeiras que você está vendo aí, só queriam usar os benefícios, elas não duplicaram o negócio. As próximas 3 indicaram um afiliado para a sua rede. As 2 seguintes indicaram 4 afiliados cada uma, estavam mais entusiasmadas, indicaram 4 cada um. E a última estava tão entusiasmada como você, acreditando no negócio, então indicou 12 pessoas e se tornou um diretor, como você também se tornou. Então, o que vai acontecer? Olha só, como você indicou 12 pessoas, você vai ter direito ao bônus de patrocínio vezes 12, que serão 12 vezes R$ 80,00, R$ 960,00 só de bônus de patrocínio. Além disso, você vai ter direito ao bônus codificado. O bônus codificado paga da terceira pessoa em frente, são mais R$ 80,00. Então, são 10 vezes R$ 80,00, R$ 800,00. Vai fazendo as contas, vai somando, que isso vai acumulando. Você tem também direito a 9 vezes o bônus codificado pelas indicações indiretas de seus afiliados, como você está vendo na figura aí, elas estão marcadas de vermelho. 9 vezes 80, R$ 720,00 de bônus codificado. Bom, você se tornou um diretor, então você tem direito a 50% dos ganhos da sua rede que duplicou. Como você está vendo na figura aí, esses 6 que duplicaram, você tem direito a 50%. Então, dessa liderança, que dá R$ 1.120,00, esses azulzinhos aí, pagaram R$ 1.120,00, você tem direito a 50%, que dá R$ 560,00. Então, como resultado dessa pequena rede, só dessa rede de exemplo, você teve 12 vezes o bônus de patrocínio, dá R$ 960,00. 10 vezes o bônus codificado, dá R$ 800,00. 9 vezes o bônus codificado indireto dá R$ 720,00. 50% de R$ 1.120,00, que é o ganho da sua primeira geração, você tem direito a R$ 560,00, totalizando R$ 3.040,00 apenas nessa rede inicial que você formou, composta pelo seu trabalho e pelo trabalho de outras pessoas. Agora imagine se depois disso... Só um outro exemplo para você saber como é que funciona a dinâmica. Se depois disso, somente 3 de seus afiliados indicassem apenas outras 2 pessoas, uma vez na vida, quer dizer, você está vendo na figura aí, né? Indicou 2, parou. Aí os outros indicaram 2, pararam. Indicaram 2, pararam. Indicaram 2, pararam. A sua renda mensal seria superior a R$ 5.000 apenas nesse pequeno exemplo aí, para você ver a possibilidade de ganho que tem no plano de compensação do Clube Max. E a gente nem contou nesse pequeno exemplo o bônus residual, né, que você vai receber todos os meses. A renda residual é a chave para a sua independência financeira e ela nem foi contada nesse exemplo. Imagine só o quanto que você pode ganhar trabalhando com a nossa empresa Clube Max. Olha pessoal, e como se não bastasse, ainda tem mais vantagens. Vejam só, aqui no Clube Max você tem seu próprio negócio e você pode iniciar a hora que você quiser. O Clube Max é a solução perfeita para a sua conquista de independência financeira. Você trabalha em qualquer lugar, você não precisa ter uma loja, não precisa alugar lugar. Você pode trabalhar em casa, pode trabalhar no seu quarto, na sua sala, pode trabalhar no seu banheiro, pode trabalhar ao ar livre. Você escolhe o local de trabalho e você decide o quanto você quer ganhar. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Aqui no Clube Max é proporcional ao seu esforço. Você tem vontade de trabalhar, você acredita na empresa, você crê que as pessoas vão gostar dos produtos como você gostou, que as pessoas vão duplicar. Então aqui você vai ganhar de acordo com o que você acredita. E você faz do jeito que você quiser e ainda lucra com isso. Você não precisa deixar seu emprego, tá? Não deixe seu emprego. Primeiro, se estabilize no Clube Max, forme uma rede boa, ganhe bastante dinheiro. Aí depois, se você quiser deixar seu emprego, fica como opção sua, mas não deixe seu emprego agora. Estabilize-se no Clube Max e você vai receber treinamento de pessoas mais experientes, porque em marketing multinível o segredo é você seguir aquelas pessoas que já perfizeram o caminho, aquelas pessoas que já tiveram sucesso. Siga o exemplo dos líderes, das pessoas que tiveram sucesso. Não fique na dúvida, faça o que tem que ser feito, porque se você fizer o que tem que ser feito, o seu sucesso será garantido. Não tem como você não ter sucesso nesse negócio. E como foi dito antes, aqui você não investe nada, só apenas aquela pequena taxa que não paga nem papelada para você abrir empresa. Você não vai ter que gerir funcionários, você não tem riscos trabalhistas, acidentes trabalhistas, processos contra você. Aqui você tem toda a parte tributária feita pela empresa, pelo Clube Max, para você. Ela cuida de tudo, é descontado na fonte, você recebe o demonstrativo de rendimentos. Você não precisa contratar profissionais, contador para gerir a sua empresa, para fazer as contas. Aqui o retorno é rapidíssimo, é imediato. Você investe uma quantia muito baixa, né? E com a pequena rede, aquela rede de exemplo, já pagou 5 vezes o que você investiu. E você entrou no negócio, já está licenciado, não tem que esperar a prefeitura licenciar você. Você entrou, está licenciado, está alvarazado, você está livre para começar a trabalhar, né? E como não tem um local, não vai ter obras, não vai ter reformas, não vai ter que comprar móveis, não tem risco nenhum, gente. O risco aqui não é baixo, o risco aqui é nulo. Entre para o Clube Max, comece a montar sua independência financeira. Bom, esse aqui na tela é o gênio por trás do Clube Max, é o Eugênio Pacelli, o nosso CEO, o dono da empresa. O Eugênio Pacelli é quem teve a visão, é quem teve um motivo para criar o Clube Max. O Eugênio Pacelli tinha esse sonho dentro dele e ele colocou para fora, ele construiu essa empresa, sonhou com ela, acreditou, e hoje ele está aí com milhares de pessoas na rede. Ele conseguiu, teve sucesso, atingiu o sucesso. Uma pessoa simples, um nordestino simples, que apesar disso é genial, é um engenheiro formado pelo ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que é uma das melhores universidades do mundo. E o Eugênio Pacelli deixa para a gente a seguinte visão: em cada indivíduo, poder de um grupo. É como te falei, a empresa te dá toda a estrutura para que você tenha a sua própria empresa. Você só precisa dispor o seu coração nessa estrutura que o Clube Max lhe oferece, nesse veículo. Vamos ler aqui a nossa missão. A missão do Clube Max é oferecer uma oportunidade sólida e segura de realização de sonhos. Você ainda tem sonhos? Melhoria de qualidade de vida e independência financeira para qualquer pessoa interessada em depender apenas do resultado de seu trabalho, desenvolvimento pessoal e disposição para ensinar. É tudo que você precisa, é tudo que você procura. Bom, gente, então, acabou a parte aqui sobre a empresa. A gente já falou sobre o produto, sobre o plano de compensação, sobre o negócio. Então, queremos deixar você aqui com uma pequena reflexão. E começaremos com essa pergunta: você ainda sabe sonhar? Será que você ainda sabe sonhar? Ou será que você já engavetou todos os seus sonhos? Será que você caiu na rotina? Você caiu na armadilha do trabalho tradicional, aquele trabalho que anestesia a pessoa, aquele trabalho que deixa a pessoa programada para ir trabalhar, pega o ônibus, vai para casa, acorda, vai para o trabalho, pega o ônibus, volta de novo, naquele ciclo que nunca acaba, que nunca cresce, aquele ciclo rígido, aquela falta de flexibilidade de tempo, aquela falta de crescimento, né? Será que você já engavetou todos os seus sonhos? E com esse trabalho que você tem hoje, que você está fazendo hoje, você acha que vai conseguir realizar seus sonhos com o que você está fazendo hoje? Pense bem nessa pergunta. Então, como é que você reage diante das oportunidades que lhe aparecem? Você tem sonhos, mas você está dando importância àquelas oportunidades que vêm até você para que você possa realizar seus sonhos? Ou você tem medo da mudança? Se você quer realizar um sonho, você tem que topar a mudança, você tem que seguir a mudança. E o Clube Max é uma oportunidade de mudança para que você possa ter um veículo, meios para poder realizar aquilo que você quer realizar. Você está satisfeito com as escolhas que tem feito até hoje? Você tem escolhido bem sua profissão? Você está satisfeito com a escolha que você fez ou foi por acaso? Olha, e aqui um grande perigo que você deve se proteger é saber diferenciar os palpites das opiniões. As opiniões são dadas por pessoas com conhecimento e resultados, enquanto que os palpites são dados por pessoas sem resultados e com muita imaginação. Pessoas que não conhecem o negócio, elas dão palpites, elas querem te desanimar, elas não conhecem o negócio e acham que você não vai dar certo. Outras pessoas já deram certo, mas talvez vão palpitar no seu ouvido. Então, Você não acredita em palpiteiros, mas você dê valor aos palpitantes, aquelas pessoas de coração, com o coração palpita, tá? Dê importância a quem conhece o negócio, a quem tem uma opinião abalizada, que sabe do que está falando. Como foi mostrado aqui nessa apresentação, a gente mostrou números, a gente mostrou gráficos, a gente falou como está crescendo. O marketing multinível tem muitas possibilidades de crescer aqui no Brasil, ele está crescendo, você pode ver os números. Apesar de algum preconceito que ele tenha sofrido, o marketing multinível está crescendo aqui no Brasil. Então, vá pelas opiniões abalizadas, não vá atrás de palpiteiros. E para que você consiga concretizar esse negócio aqui no Clube Max, você tem que primeiro querer fazer isso, né? Se você não quiser, ninguém vai fazer com que você queira. Você tem que tomar a sua decisão, você tem que decidir: eu quero mudar, eu vou mudar, eu quero crescer, eu quero aprender a fazer esse negócio, eu quero ser alguém independente financeiramente. É isso que se chama ser, é você ter um motivo dentro de você. E esse é o pontapé inicial, porque sem esse motivo, sem essa semente, sem essa raiz, nada vai crescer em você. Você tem que querer fazer, você tem que querer ser alguém, você tem que imaginar que você é alguém, que você vai ser alguém melhor, né? Seja financeiramente, realizando seus sonhos, seja ajudando as pessoas, né? Isso você decide, mas você que tem que ter esse motivo, que criar esse motivo dentro de você. Ninguém vai poder fazer isso para você. E a partir desse motivo, a partir desse ser, de você ter decidido que você quer mudar, você vai partir para a ação, que é o fazer. Porque não basta ter uma ideia, você tem que realizar, né? Não basta só desejar, não faz acontecer, gente. Só desejar não faz acontecer. Você tem que ter uma ação. Você tem que pedir a bola e sair correndo. Você pede a bola e fica parado, você nunca vai fazer um gol. Então você tem que fazer. Primeiro você tem que ser, tem que ter um motivo. Depois você tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, né? Não vai cair do céu, né? E vai ser proporcional ao seu sonho, proporcional ao seu desejo, né? O tanto que você quer, aquela vontade, aquele desejo sincero que você tem de mudar. Se você fizer uma mínima coisa, seu desejo vai se realizar. Isso eu garanto para você. E a partir daí que você vai ter o ter, que é a concretização daquilo que você imaginou no ser, né? Que é aquilo que você desenhou dentro de você, aquilo que você sonhou, como fez Eugênio Pacelli. Ele sonhou com o Clube Max, e o Clube Max se concretizou porque ele fez, tomou alguns passos, seguiu um pequeno roteiro para ele poder realizar isso, né? Você tem que fazer isso, você tem que montar o seu roteiro para concretizar aquilo que você quer. Então, o ser é a sua meta e o fazer é o seu caminho para você ter. E 80% é esse ser, 80% é esse motivo. Porque você tendo esse motivo, todo o resto vai ficar fácil. 20% a parte de fazer, né? Você tendo vontade, você tendo esse impulso interno, você quer mudar mesmo, você quer fazer alguma coisa. Então, basta apenas 20% de atitude. Né? Se você acredita mesmo que você pode fazer, você faz. Está todo mundo fazendo aqui, né? Nas empresas de marketing multinível no Brasil, seja Clube Max, seja VoIP, seja perfume, seja pílulas, né? A pessoa que acredita, ela vai e faz, né? Ela toma atitude, ela sabe que outras pessoas estão fazendo. Aí o 20% é descobrir esse caminho para você realizar esse negócio. Então, dito isso, a gente espera que você aceite esse desafio de mudança, que você aceite crescer, que você queira crescer e realizar seus sonhos. Você ainda tenha sonhos a realizar, porque você tem ainda, você tem força vital, você pode fazer muita coisa ainda, isso se você quiser, né? Sair dessa falta de movimento, sair dessa rotina, dessa programação do dia a dia, e você está convidado a vir para o Clube Max. Então, a gente deseja muito sucesso para você e que você fique com Deus. Obrigado.